Você já parou pra pensar que os nossos amigos são tão diferentes da gente? Já sim. E é muito legal saber que cada pessoa é única, tem suas próprias referências e modos de ver o mundo. Exatamente. Ah, e na próxima sessão do Cinecom, vai passar um filme que fala justamente sobre isso. Ernest Celestine conta sobre a improvável amizade entre um urso e um ratinho. E isso dá certo? Aí é só assistindo pra saber. Vai ser no dia 23, no Gramado das Quatro Pilastras, às 7 da noite. Se chover, a gente se encontra lá no Departamento de Engenharia Florestal. Beleza, já vou separar meu lençol aqui. Cinecom, cinema e cultura para Viçosa. Realização, Universidade Federal de Viçosa, BCM e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.